Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 9 de janeiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, hoje é segunda-feira, 9 de janeiro, lua cheia, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: caiu 6 vezes, levanta-te 7. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre a produção de leite. E no mercado agrícola, especial empreendimentos de agregação de valor na agricultura familiar. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Manejo sanitário e nutricional de terneiras é fundamental para uma produção de qualidade de leite na sua propriedade. Procure informações técnicas na EPAGRE do seu município. Vem aí as informações do mercado agrícola. O Panorama Agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo Tabajara Marcondes, que trabalha na EPAGRE CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, aqui da EPAGRE. O tema da entrevista: a agregação de valor. Como situar os empreendimentos de agregação de valor da agricultura familiar, já que no campo não há somente empreendimentos agropecuários. O campo, o espaço rural, não vive apenas da agricultura e da pecuária. Como situar, então, esses empreendimentos de agregação de valor na agricultura familiar, Tabajara Marcondes? Primeiro, é importante dizer que isso é, em parte, é decorrente do processo de transformação estrutural do espaço rural de Santa Catarina, né? Então, esse processo de transformação implica que os agricultores familiares têm que buscar novas atividades econômicas para que permitam a sua reprodução social no campo, né? E em muitas oportunidades, essas atividades que eles buscam não necessariamente estão relacionadas às atividades mais tradicionais do campo, relacionadas à atividade agrícola, pecuária, ou silvicultura. Então, é nesse contexto que existem muitas iniciativas das famílias, dos agricultores familiares, relacionados à agroindustrialização, ao turismo rural, ao artesanato e outras atividades relacionadas à prestação de serviço. Bem, em 2010, Tabajara Marcondes, a EPAGRE fez uma pesquisa sobre essas iniciativas. Quais foram os principais resultados? Bom, Mauro, primeiro é importante ressaltar que esses números que a EPAGRE levantou, eles são muito menores do que existe de fato de empreendimentos, porque a gente adotou um critério para levantamento, que são aquelas iniciativas que são legalizadas ou pelo menos passíveis de legalização. Então, o número levantado é muito aquém daquilo que de fato existe no campo. Mas adotando esse critério que a gente destacou, nós tivemos como resultado da pesquisa o levantamento de 1.894 agroindústrias, 488 empreendimentos relacionados a turismo rural, artesanato, prestação de serviço e vestuário e 496 redes de cooperação, que são aquelas iniciativas cooperativas, associações e condomínios mais organizados especificamente e controlados pelos agricultores familiares. Perfeito. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Tabajara Marcondes, da EPAGRE CEPA. Tabajara, sobre os empreendimentos relacionados a turismo rural, a artesanato, a prestação de serviços e vestuário, você teria alguns números um pouco mais detalhados? A gente vai destacar pelo menos aí uns 5, 6 pontos relacionados a esses empreendimentos. O primeiro deles é que dos 488 empreendimentos que a gente citou, 272 são de turismo e 178 ligados ao artesanato. Então existe uma predominância desses dois setores. O segundo aspecto, que é na distribuição regional desses empreendimentos, nota-se que algumas regiões mais relacionadas ao turismo têm também as atividades relacionadas ao artesanato. Ou seja, existe em muitas iniciativas dessa uma estreita relação entre atividade turística e a atividade do artesanato. Um terceiro ponto é que o número de pessoas ocupadas nesses empreendimentos nos surpreendeu sobremaneira. Desses 488 empreendimentos, são mais de 2.500 pessoas envolvidas, o que dá em média mais de 5 pessoas por empreendimento. E uma característica disso é que 70% dessas pessoas, de fato, são das famílias dos agricultores familiares. Um quarto aspecto que chama atenção neste trabalho é o grande grau de informalidade da maioria desses empreendimentos. 73% deles são informais. Um quinto ponto que a gente levantou é em relação ao tempo de vida desses empreendimentos, que é sempre um aspecto importante para os pequenos negócios, né? 44% desses empreendimentos têm menos de 5 anos e 25% menos de 2 anos. Então, isso, por um lado, reforça que os agricultores estão buscando novas alternativas e, por outro lado, é importante ficar atento que muitos deles ainda estão no período considerado crítico para a consolidação desses pequenos negócios. E, finalmente, embora apenas 60 desses 488 empreendimentos sejam grupais, eles ocupam 40% das pessoas envolvidas com esses empreendimentos. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da Epagri-Sepa. Tabajara, esses empreendimentos, eles normalmente têm que tipo de apoio institucional? Esse é outro aspecto relevante da pesquisa. Primeiro que mais de 40% desses empreendimentos não contaram com nenhum tipo de apoio institucional, tanto para ser criado quanto para o seu funcionamento lá no ano de 2010, quando a gente fez a pesquisa. E por outro lado, quando a gente vai ver as entidades que particularmente apoiam, a gente observa aí um grande destaque, tanto para a Epagri quanto para as prefeituras municipais, que atendem mais de 40% dessas iniciativas. Em algumas regiões especificamente, de maneira localizada, tem também um papel importante das ONGs nesse tipo de atividade. Então, esse é um aspecto que, embora seja importante reconhecer que muitos desses empreendedores possam não procurar apoio porque não precisem, porque eles, por conta própria, dão conta das suas necessidades, nos parece que esse não é o caso para a maioria deles, o que significa que existe um grande espaço para ação institucional daquelas organizações e daqueles programas que pretendem alavancar esse tipo de atividade, né? É o caso do Santa Catarina Rural? Um exemplo bem presente é o do Santa Catarina Rural, que está em Franco, está sendo implementado agora. E existem outros programas do governo federal, como o Programa dos Territórios também, e até iniciativas de organizações não governamentais, que parece ficar claro que existe um espaço importante de intervenção ainda. Tabajara, algum outro ponto a ser destacado em relação a essa pesquisa sobre empreendimentos de turismo rural, artesanato, prestação de serviços e vestuário? Sim, uma coisa que a gente sempre fica em dúvida nesse tipo de atividade é o nível de satisfação que os empreendedores têm em relação a elas, né? E nos chamou muito a atenção, além do insignificante número de empreendedores insatisfeitos, que sequer chega a 2%, 83% dos que se manifestaram se posicionaram como satisfeito ou muito satisfeito. Então, e isso foi muito reforçado ainda pela informação de que 89% desses 488 empreendimentos pretendem continuar investindo na atividade, em algumas áreas mais estratégicas, que no sentido de consolidar essas iniciativas. Nós agradecemos a Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da Epagri-Sepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri, pela entrevista aqui no Panorama Agrícola sobre empreendimentos de agregação de valor na agricultura familiar. Muito obrigado, Tabajara, pelas informações. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde